as verdades, meu Senhor. Faz luz pra andar certo e saber por onde vou. E saber por onde vou. Obrigado, Padre Renato Mansotti. Obrigado, Tiaguinho. Obrigado pela presença. Paz e luz. Paz e luz.